4605 to intercept the localizer, the course on your right, heading 210 now. 210, go 1605. Prossiga descida até 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. 2000 no 4, 3-4-5-4. Tirante, mantém o ponto de espera no 923. Aqui vai manter, 1-9. Alô, Salvador, Altan, 3859, informação papal, autorização Curitiba. Confirmando o nível coletiva. Nível 380. 380 será coordenado. Pode copiar, informação em curso. Papá. Yes. Saída aqui é da EL, da 28? Não, será Gole. Gole, tá ok, obrigado. 3. Ali, mantém na 28, vou no 923. Quatro informe de cada. Reduzindo agora para a mínima na aproximação 200 nós. 7, reduza para 200 nós. 3454. Reduzindo. Step in da localize course, go 605. Go 605. Tower 118.3. Roger, Salvador, Tower, Frequency 118.3, 1605, thank you, and have a good day. Salve, Abaté, no 401. 20 segundos, Abaté. Xenema 3-1-1, prossegue Alfa, ingressa Índia 01 ao portão. Alfa, Índia 01 ao portão, 6-3-1. Prossiga, Abaté. Feliz de prática. Com 1-0 de POV, autonomia 5 horas e 30, operar o conquista. No 401, autorizado o táxi, reporte para o ingresso, na táxi Aquilo. Vai ser, reportará para o ingresso, táxi. O 923 decolou 04, chame controle em 119.8, bom dia. 19.8, bom dia. Escuta, o 363 está pronto, pushback no 03. Xande, apenas antes coordenando, questionando. Foi copiada a informação depois da decolagem de manter por até 3.000 após iniciar a curva esquerda na saída gole? Afirmativo, 3.000 pés, curva esquerda. Xande, coordenando com a equipe de solo, irá parquear um MK28. Da Oceané no portão 01, à sua direita. Após o mesmo parquear no portão 01, está livre seu pushback e acionamento no 03 do portão. Ok, após a aeronave da Oceané, está autorizado o 363. Salve Salvador, Papa Romeu, Romeu Romeu 90, para acionamento, com 62 a bordo no pátio do 3, Romeu 90. Papa Triple Romeu 90, pátio 3, livre acionamento, reposte quando pronto para o táxi. Livre acionamento, triplo Romeu 90, formará para o táxi. Naquilo, o 01 de Abaeté. Afirmativa, Abaeté, prossegue Quilo, Alfa, no ponto de espera da Golfo, reporte quando pronto. Chama a torre 108.3, no ponto de espera quando pronto. Quilo, Alfa, próximo a Golfo. O ajuste permanece no 04, bom voo. Minha defesa, bom serviço aí, no 04. Localizador, tá 3454. É o 3454, complete no LS, chame torre 1 no 8, decimal 3. Torre 123, obrigado, bom dia, até comum. Ponto cópia. É, escuta para cego, 3859. Sam 3859, autorizado Curitiba, nível de voo 380, via Upper Whisky 58. Decolada 28, inicialmente mantém a proa após a decolagem até 3000 pés, após inicia a curva à esquerda na saída Golia Val Sagaz. 5161 é o transponder, o controle 1 no 9, decimal 8. Sam 3859. Positivo, então 380 está autorizado, Curitiba, serviço 58, decolada 28, mantenha pronta em 6000 após a esquerda, saída Gole, Eval, o Sagaz, o transporte 561 e a presença 198 da 3859. Então 3859, apenas copiando, informando o nível copiado, 380? Acima, 380. Entre cotejamento correto, portão 08, reporte quando pronto. Reportar, pode levar o Gondra? Negativo, Gole Eval Sagaz. Saída Gole, transição Eval, após Eval, em coordenação com controle, posição Sagaz. Positivo, então Gole Eval e depois direto Sagaz, tá? 3259. Salvador Ground Control, going Gol 605, Ground Navy, Delta Interception. 1605 vai aquilo. Front off. Kilo, go straight ahead, via Kilo, apron 3. Report to enter apron 1. Roger, Kilo, apron 3, report to enter apron 1, go on 605. Uno 923, chame Recife 1288. 288, 923. Controle de Salvador, Força Aérea 2561, no centro da Papá. Força Aérea 2561, no controle, aciona a identificação. Identificou, mantendo 150, restrito pelo centro. Prosseguindo a descida até o 050, na chegada Cari. Até o 050, na chegada Cari, Força Aérea 2561. Ativo, está livrando agora 150 na descida para 050 na chegada Cari. Distante de Cari, 43 milhas. Confere, Força Aérea 2561. Confirme? Afirmativo, confere com o nosso equipamento, 2561. Ok. Alfa no ponto de espera da Gulf, a chama a torre quando pronto, 118.3, o ajuste permanece no 0 no 4. Índia Alfa, ponto de espera, vai chamar 23.3. 2605, ingressa a pátio principal, posição 07. Roger, clear the best of gate 07, go 605. Solo Alta 3304, formação Quebec. Solo Salvador, TAN 3304. TAN 3304, aguarde. Cielo 401, pode ser a prova. No 401, bom dia, Lima mantém cabeceira 28 no 401. Zero, ele mantém, 28. São 3454, solo aos 10. Libere pista esquerda e chame solo em 1219 para instruções de táxi 3454. Esquerda 219, bom dia. Zero 2561. A escuta, prossiga. Na superfície venta 230 com 14, a intensidade máxima chegando a 21 no mais. Gente, 14, com intensidade até no máximo 21. Vai bater posição, dando passagem ao tráfego da companhia, até 3454, de Alfa. Solo, até 3859, pushback em acionamento, posição 8. 3859, coordenando com a equipe de solo, irá parquear um Boeing da Gol no 07, o mesmo está parqueando agora à sua direita. Quando o mesmo estacionar no 07, está livre, seu pushback e acionamento no 08, portão. Estacionar 07, está livre, pode soltar, está 3859. É o 3304, confirmando o nível Brasília, o 360. Afirmativo. Gente, será coordenado, guarde cópia. Não escuto. O táxi, Papa Triplo Romeu November, com 62 a bordo, Antero 3. Centro Triplo Papa Romeu November, aguarde. Antero 3454, corrigindo a instrução, irá prosseguir via Alfa Juliette para o portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. Papá, triplo Romeu November, autorizado seu táxi, reporte na Taxway Kilo. Iniciando táxi, reporte a Bada VS na Kilo November. Ajuste no 0 no 4. Ajuste no 0 no 4, November. Controle, bom dia. Já vai ter no 401 no decolado da Bombo Batata, após 3000 direito. Já vai ter no 401 é o controle, está em contato, radar. Sim, senhor. TAM 3663, a linha mantém cabeceira 28. A linha mantém na 28, 3663. Na 28, centro 183, 1094, November, bom dia. TAM 3304, pronto, cópia. Prossiga, TAM 3304. TAM 3304, autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu 17. Decolada 28. Após a decolagem, mantém proa até 3000 pés. Após, inicia a curva à esquerda na saída Gole. Transição off-fito. Aciona 5162 no transponder, o controle 119 decimal 8. Nível 360 Brasil autorizado, apeso 17, decola no 28, 3000 pés, curva esquerda na Gole off-fito. 5162, o transponder 198, o controle da 3304. TAM 3304, houve sobre a modulação, outra aeronave entrou na frequência, poderia cotejar novamente? Positivo, 360 Salvador, Upper Zulu 17, decola da 28, 3000 pés, curva esquerda na Gole off-fito, 5162 acionando o transponder, controle 198. TAM 3304, cotejamento correto, portão 02, reporte quando pronto, para pushback e acionamento. Reportará 04. 3859, 97 a bordo, 4 horas e 40, Antena Campinas. TAM 3859, autorizado seu táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da UF. Quando pronto, chama a torre 118 decimal 3. Corrigindo, 118 decimal 3, no ponto de espera da 28. Juliette Alfa, ponto de espera 23, TAM 3859. TAM 3663, autorizado a decolagem da 28, ventos de 230 graus com 14 nós. Autorizado a decolagem da 3663, 28. Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Romeu Romeu Novembro, aproximando do ponto de espera, 28, pronto. Romeu Romeu Novembro ali, mantém cabeceira 28. Melhor manter, Novembro. 3663 decolou o Zuno 7, chama agora o controle em 119.8, um bom dia. 19.8, bom dia, 3663. O Abate 1401 entende que está liberada a subida para a centena, não é isso? Afirmativo, liberei a subida e eu vou direto. Tá bem, vai direto lá, ok. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663. Vai cruzar 2000, mantém na proa. 3663 é o controle, contato radar após 2000, saída Goleval. Após 2000, vou a Goleval, TAN 3663. Alinhado pronto, Romeu Novembro. Gente, o Romeu Romeu Novembro, o vento é de 240 graus com uma dúzia nós, tem decolagem autorizada, pista 28. Decolagem autorizada, está iniciando, Romeu Novembro. O Elton 3304, portão 2, pushback, acionamento. TAN 3304-012, o portão autorizado. Acionamento push. Reporte quando pronto o táxi. Aprovado, chamar a táxi TAN 3304. Desvio de 10 graus, 15 graus à direita, faz uma formação pro 70 por 15 milhas. Livre de desvio. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Gol 982, ciente do papá. Gol 982, chegada a CARI, desça para 0620. CARI 0620, acordo 10259 indicada. Gente, número 3 para pouso. Está seguindo 1888 da sua companhia, que está efetuando desvio à direita da rota. Ok, obrigado. Complementando a informação para o Gol 1982, na superfície venta 235 com 13 nós até 17 nós. Obrigado pela informação. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Romeu, Romeu Novembro. Romeu, Romeu Novembro, esse é o controle de Salvador, meu cordial, contato radar. Bom dia. Série 2561, passa a usar, interceptou o curso? Está interceptado, 2561. Cheque o trem, chame a torre, 1183. Vou chamar a torre, 183, obrigado. Salvador, Força Aérea 2561. 2561, centro do tráfego, informe visual com a cabeceira. O vento de 240 graus com uma dúzia nós, sem chuva sobre o campo no momento. 240 com 12, Força Aérea 2561, reportarei visual com a pista, com o trem baixado travado. Oi, Salvador, 3859, ponto de espera 28, está pronto. Gente, mantém o ponto de espera 3859. Mantém, tá, 3859. TAN 3663, chame Recife 1288. Recife 1288, 3663, bom dia. Bom dia. Solo TAN 3304 está pronto para o táxi. O POB é de 174, autonomia 0350, alternando com fim. TAN 3304, autorizado táxi, Índia Alfa, no ponto de esperada Golfo Fundo pronto. Corrigindo no ponto de esperada 28, taxiway Golfo Fundo pronto. Chama TOE 1 no 8, decimal 3, ajuste no 0 no 4. Ok, no 0 no 4, Índia Alfa, Golfo, ponto espera da 28, Torres 83, bom dia. O 561 já avisou com a cabeceira? Afirmativo. Visual com a cabeceira, tem baixado travado. Ok, tem pouso livre na 28230 com 16 nós. Em qual teto eu estou? Um leve desvio direito para a formação, próximo a gole. Livre. Livre. 888, vai passar 80 para 50. Guarulhos confirmando o nível 320. Posse 320. Certo, será coordenado ainda. Guarde cópia. Guarda. Voo 982 até o nível de voo 050. 050, voo 1982. Romeu, Romeu, Novomba, chame o centro 1288. 288, 90. Ralinho mantém, cabeceira 28. Ralinho mantém 28, 3859. Mike Eco Juliette, seu controle Salvador, chegada aí pit, chame para descida. Ajuste 1014. Libere a direita e chame solo em 1219. 219, obrigado. Nada. Confirme apenas o nível, não consegui copiar. 380, confirme o pato que se encontra na intenção de decolagem. 01 na Baeté, chame o centro, frequência 1288. 1401 na aplicação, bom dia. Bom dia. Você está na sua escuta. Gente, mantenha a escuta do pato militar, estacionar na frequência livre. 2561 no Força Aérea. Ah, estacionar na frequência livre, Força Aérea 2561. Jet Mercedes 2000, controle Salvador. Chegada é a cara e desça para 0620. O ajuste do altímetro no 094, número 3 para pouso. Vento na superfície 240 graus, 11 a 16 nós. Ah, gente, já estamos descendo então para o 060, número 3. Quer que a gente fique, continue reduzido então, 250 nós? Não, negativo, só pode manter a velocidade por enquanto. Tá ok. M3 no Uno, autorizado Guarulhos, nível de voo 320 via Upper Whisky 50. Decolada 28, após a decolagem manteia pro até 3000 pés, após inicia a curva esquerda, saída Gole, Val Eudes. 5165, ao transponder o controle 19 decimal 8. Pronto. Guarulhos, Nápoles 50, depósito 28, manter o eixo até 3000, convertida, gole, Val Eudes. 5165, transporte 398, o composto aí da Chanel 631. Chanel 631, cotejamento correto, posição 01, reposto quando pronto para posicionamento. Reportar, 631. Salvador, bom dia, tá 3859, cruzando 1600 para 380 na saída Gole Conza. Gole Zulu, corrijo. Gole Reval, está em contato, radar 3859. Gole Reval, 3859. ONU 888, autorizada aproximação, chame no curso do localizador. Camará 888. Salvador, é o TAN 3304, ponto de espera da 28, pronto. Tem condições de alinhar e decolar agora? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar da 28, 230 graus, uma dúzia nós, TAN 3304. Autorizado, decolagem, pista 28, TAN 3304. Papapá, Limão, meu, pronto, cópia. No 888, passa o ZAN. Afirmativo, está estabilizado no localizador. Gente, estabilizado, complete aproximação, cheque trem, torre 1, 183. 23, obrigado. Bom dia. 5170, eu transpondo o controle 1 no 9, decimal 8. O localizador, perdão. 1-888, bom dia. Continua a aproximação, informe visual com a cabeceira 28, vento no momento de 230 graus com 14 nós, gol 1-888. Sete, formado visual. Confirmado 060, 3602. Afirmativo. 060, 3602. Gente, pressionamento táxi à torre, 1-8, decimal 3, bom, bom. Lima Romeu, Romeu, livre acionar reposte táxi. Uno 605, gol 1605, ready to copy. Gol 1605, ready to top, go ahead. Obrigado. Nada. Via Up Zulu 14 until taking position after Up Zulu for upper off a 317 to Galeão. Take off from